registro da sua história, pois sua própria memória é um arquivo falido, fudido. Você está esquecido, mas nem se toca disso. No mesmo erro insiste, na mesma tecla persiste. Um zero à esquerda, um negro na incerteza. Toda saída se acaba, todas as portas se fecham. E aí, negro esperto? Na verdade nós somos escravos modernizados em pleno século XX. A nossa raça admite e simplesmente assistem os fatos ocorrerem. Irmãos nascerem e morrerem, entre si se foderem. Fique atento, fique esperto, mostre seu valor. Mas tem medo da verdade, continua de canto, se acomodando e com medo de frente seguir. Tem medo de progredir, vergonha de se assumir. A indiferença é você, mesmo que faz. Subjugados pelos itens são plebeus a mais. Ideologia diferente, as condições iguais. Nós somos mesmos negrinhos, escravos atuais. Fudidos sem ideais e nunca encontra paz. Tão pouco consciente, os argumentos usados pelo irmão que está perdido e se desofendido por lhe dizer a realidade. Não tem outra verdade, é isso aí. Ideologia diferente, as condições iguais. Nós somos mesmos negrinhos, escravos atuais. Ideologia diferente, as condições iguais. Nós somos mesmos negrinhos, escravos atuais. Ser humilde o bastante pra admitir um erro. Não adianta chorar o leite derramado. Vamos nos dar valor e ser valorizados. A consciência é sua e a decisão também. Há dois caminhos a seguir, certo, o bom errado e o mal. Utilize sua mente, esteja consciente, buscando nos livros o conhecimento. Esteja constante, sem hipocrisia. A falta de consciência nos fode dia a dia. Conhecer a história, valorizar nossa gente. Essa é a regra do jogo, mas você não entende. Certo, nossa verdadeira história. 500 anos sem glória, pois nós somos apenas fatores, exercendo cargo de miséria. Pois nós somos nosso passado, sempre iremos perseguir. Por que você não se assume? Entenda que o negro não pode fugir das suas raízes, mas esses desejos acontecem por todo mundo. E você não se liga nessas grandes verdades, me vendendo almoço pra comprar a janta, meu chapa, e acha que isso é só um mau momento, uma fase difícil. Dê uma olhada no ciclo de miséria que você vive e verá que são pretos os que residem no mesmo ciclo de miséria que você. É isso aí. Buracos, barracos, favelas, as residências atuais de nossos irmãos. Enquanto poucos têm muitos, muitos não têm nada. Pois ao redor dos pretos um ciclo de miséria, a marca de um novo tempo, de uma nova era. A era da igualdade e da justiça social. Brancos e negros unidos, pobres e ricos sorrindo. Não há menores nas ruas, não há preocupação. Nós somos todos felizes então. O mau caráter se esconde atrás da gravata. A sua cor não importa, ele tem dinheiro para fazer o que quiser, com tudo e com todos. Mas estamos crescendo, virando o jogo. E nas escolas da vida nós vamos vivendo, crescendo e aprendendo, nos atualizando, acreditando muito mais no amanhã. Pois a batalha não está vencida. Negros conscientes, aposta força ativa. Tá em casa. Ideologia diferente, as condições iguais. Nós somos mesmos negrinhos, escravos atuais. Ideologia diferente, as condições iguais. Nós somos mesmos negrinhos, escravos atuais. Pretos e brancos se autodesfizeram. Sua cabeça formada pelos racistas de televisão. A sua vida não é um só caminho, siga em frente. Provando que pode mudá-la totalmente. Constantemente envolvendo, revendo atitudes. Mostre-se um espelho para os jovens negros. Caras famosos não são vistos como simples pretos. Não são vistos como alvo desse preconceito. Na verdade nossa raça está devastada. Dia a dia levamos uma vida precária. Irmãos lutando como inimigos, encarando os fatos com falsas decisões. Se desfazem geralmente e gastam nossa imagem. 500 anos atrás o negro se rebelava. Não nos dão o devido respeito. Por que, meu irmão? Porque alguns negros não mostram o que é certo. Esses são os exemplos que você já conhece. Antigas raízes que não voltam mais. Regredimos no tempo há um século atrás. Se consideram brancos de um extremo valor. Mulatos ou pardos, não importa a sua cor.